olhar pro chão e não ter sustentação, e não suspeitar a ação que tenta ir em vão. Corrompe de costume não chegar além do óbvio, perder-se num cardume como homem de negócio. Ó, oh, sustentação, a tentação consente, presidente da nação e escravo da mente de quem usa o intelecto como bem formador. A dor só transforma quando você transforma a dor. Poder transformador agir no subconsciente de ser o dominador de quem domina a gente. Eu vejo cegos comandados por um olho só, crendo na desimportância de voltar ao pó. Então meus olhos estão abertos na direção pela parte do intelecto interno da emoção, controlador da razão, da vivência, o espírito. Me diz a conclusão, o poder do eu lírico, conhecimento empírico, ação questionadora. Onde um mendigo derruba uma promotora, onde um indigente domina mais que gente que mora na periferia, periferia da mente. Conhecimento empírico, ação questionadora. Onde um mendigo derruba uma promotora, onde um indigente domina mais que o gerente que mora na periferia, periferia da mente. Eu já te disse algumas vezes, eu bem me lembro, de quanto a gente tem que ser presente bem aqui dentro e não deixar os coronéis, os líderes cruéis, usarem desse espaço pra pegar os seus papéis. Nesses instantes são constantes adversidades, mas sigo errante nesse ponto de veracidade, porque a veracidade da palavra desses versos decifram a verdade de um universo submerso. Um lugar complexo, muito pouco visitado, porém maravilhoso, entre sem ser convidado. Tome a direção, assuma seu próprio volante, vai sentir a emoção de ser seu próprio comandante, de encarar seus medos, superar seus traumas, de escrever enredos pra poder lavar sua alma. Usa a força do intelecto, desperto, verídico, saia da periferia, seja o centro do domínio. Conhecimento empírico, ação questionadora. Onde um mendigo derruba uma promotora, onde um indigente domina mais que gente que mora na periferia, periferia da mente. Conhecimento empírico, ação questionadora. Onde um mendigo derruba uma promotora, onde um indigente domina mais que o gerente que mora na periferia, periferia da mente. Periferia, diferente das que a gente conhece, é sempre os cantos longe do centro que permanece, que não se esquece, mas geralmente é esquecida. Amor é longe, tão distante, sempre sem perspectiva, dividida por um córrego, lixo e tormento, na mente escurecida, isolada dos sentimentos. Onde outro escalão que reside no Morumbi não domina, é dominado e passa dias ali, longe do outro controle das ideias, pensamentos, deixa ser manipulado pelos acontecimentos, vive no isolamento, no egoísmo destruidor, fraco no pensamento, aceita ser conformador, conforma-se com a dor, sem a dor, sobrevive, não se pergunta quem sou, onde vou e onde estive, no cacife é tão rico, mas tão pobre, no psico, então eu me identifico e só assim me edifico. Conhecimento empírico, ação questionadora, onde um mendigo derruba uma promotora, onde um indigente domina mais que gente que mora na periferia, periferia da mente. Conhecimento empírico, ação questionadora. Onde um mendigo derruba uma promotora, onde um indigente domina mais que o gerente que mora na periferia, periferia da mente. Conhecimento empírico, ação questionadora. Onde um mendigo derruba uma promotora, onde um indigente domina mais que o gerente.